Alfa 273 para o táxi, são 99 a bordo, 3 horas e 36 minutos, Altena Campinas. Táxi direita, Índia, 1895, pode esperar com a torre, Mi 11, ajuste, bom voo. Direita, Índia, 1895, com Mi 11, obrigado, bom dia. É 259, decola os 31 no controle 1 no 19, decimal 8. 986259, já. Salvador, boa noite, Xanália 259, decola na sua escuta. 6259, contato radar, suprem o 360, pessoal da El. Judael para 360, 6259. Gol no 601, no passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, não tem 3395, bom voo. 3395, boa tarde. Direto Leda para o 6259. Oi Leda, 6259. Direto. Livre decolar, vento 100 graus, 100 graus. Livre decolar, 273. O 273 decola aos 34, controle 120, correção 119, decimal 8. 98, obrigado, Maria. Controle voo 1273, decolou na sua escuta, bom dia. 273, contato radar sobre o 360, perfil da El. Da El 360, voo 1273. Salvador, tá 3897 para o push estacionamento. Autorizado, sem táxi. Autorizado, encontrado para o táxi 3897. pegou um 273, pode passar a posição aqui na radial 198, 20 milhas do VOR, abaixo do 130. Meia 259, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alterno 3395, boa viagem. 251, 3395, boa noite, chama 6259. Para o táxi até 3297 com 196 a bordo, com 3 horas e 50 alternando o galeão. Táxi aprovado, Índia Alfa, depois de esperar dando zero, na torre 895, o ajuste 1011. 1011, no ajuste autorizado, pátio Índia, até o ponto de espera. 3895 no ponto de espera. Obrigado, bom final de semana. Normalmente, só confirmando 1011, ajuste. 1011. Uno 273, passa nível 160, chame centro Recife, frequência 1251, alterno 3395, boa viagem. 1251-3395, 273, obrigado, valeu. Portão 8 para feedback, portão 8. Prezado, sem táxi, portão 8. oportunidade de trabalhar para você. Boa tarde, Altan 3897, ponto Vera, pronto. Autorizado 3897, alinhada e decolar, vento 100 graus, 109. Autorizado, alinhada e decolar, 10, Altan 3897. Moro 940, pronto para o táxi, 162 a bordo, alterna o Galeão, 0348 ao seu domínio. Provado táxi via pátio Índia, então ponto espera 110, lá 2895, ajuste 1011. Pátio Índia, ponto espera 1895, 1011, Moro 940, obrigado, boa noite. Colas 46, controle 119 decimal 8. 698, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Altan 3897, decolado, não se escuta, da Eoleda. 3897, contato radar, subnil 320, perfil da El. 73897, quando possível, solicita pro de Leda. Oi, Leda. Gente, obrigado. Luna 776, após o táxi, desça para 2000 pés, estou time, estou no 01, informando o Lucas de Dugon, na 776. Após o táxi, desça para 2000 pés, ajuste do altímetro no 01, informe no localizador. Após o táxi, atualizar 2000, reporta no localizador, controle 11, 277. Salvador, boa noite, o gol 1940, ponto espera 00, pronto. 6940 autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 109. Alinhar e decolar, 00, gol 1940. Boa noite, 84, boa noite, vou direto MAI para chegada, desça para o nível 050, estou altímetro no 091, vigilante. Decola 50, controle 19, decimal 8. 940, controle 198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 940, cruza 1100 na Dael. 940, contato no radar, topo nível 360, perfil Dael. 360 no perfil. PLS pistão 10, tem a pista vista, o gol 1776. 7 aproximação, chame 2-8-9-5, bom pouso. 2-8-9-5, tem breve. Em Salvador, boa noite, gol 1776, estabilizado em LS, pistão 10, tem a pista vista. Ciente, é autorizado pouso 76, vento 120 graus, 109, pista 10. Livre pouso, pistão 10, gol 1776. Motor em Salvador, estamos 3897. Já siga. Cruzão 50, mantém essa frequência ainda? Gente, aguarde. Cruzão 97, passa nível 50, chama o centro de frequência 1251, alterno 3395, boa viagem. 1251, 3395, obrigado, bom final de semana. Boa noite, Fumaça 1. Fumaça 01, mantém nível 160, foi na torre de Salvador após coral. Fumaça 01. 01, perdeu contato com o centro Recife, mantém seu escudo. Positivo. Direito 219, solo. Direito 219. 1940, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alterno 3395, boa viagem. 1940, chama Recife 251, alterno 3395, obrigado, tenha um bom final de semana. 1884, desça para 2000 pés, ajustou o altímetro no 01, reclame no curso do localizador, 1884. 884 para 2000 pés, gente do ajuste, o Formanar estabilizado. 884. 0. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Santo Alfa, Quebec, informação, Romeu. Tango Alfa, Quebec. Afirmativo, Tango Alfa, Quebec, autorizado, solicitando verifique até o 150, tá voando na proa de Mari. Tango Alfa, Quebec, essa identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, eu estou altímetro no 0. 1-1, vigilância radar. 1-0-1-1, vai descendo até o 050, tem condições de voar a posição de TAP, que é o autorizado.